Pentecast, analisando a teologia pela ótica pentecostal. Fala, varão! Paz e graça a todos! Nós estamos aqui com o Pentecast número 2. Eu sou Anderson Fábio e eu quero dizer que eu fui batizado pelo Espírito Santo, também fui batizado no Espírito Santo, mas eu creio num só batismo. Fala, galera, eu sou Gilian Amaral e eu não sou poliglota, mas eu falo em línguas. Fala, galera, a paz do Senhor, meu nome é Giovanni Carvalho e falar em línguas é o instrumento do crente. Isso aí, então, pessoal, nós estamos aqui com Gilian Amaral, que é um membro da nossa equipe, e hoje convidado para estar conosco aqui está Giovanni Carvalho, da página Carvalho Teológico. Seja muito bem-vindo, Giovanni. Valeu, Anderson. Valeu. Fico muito grato pelo convite. E é uma honra estar com você e o Giuliano, né? Gilian. Então, pessoal, antes de nós iniciarmos o nosso bate-papo aqui, vamos para os mantos da semana. E nos mantos desta semana, nós gostaríamos de deixar o convite a você para participar da 10ª oficina de discipulado para o Brasil, que estará ocorrendo na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui em Joinville. A igreja presidida pelo pastor Sérgio Melfior promove essa oficina de discipulado, que estará ministrando o pastor Arthur Bittencourt, de Santo André, São Paulo, e também o pastor Jamierson Oliveira, de Guarulhos, São Paulo. Também estará ocorrendo a 5ª Oficina Nacional de Discipulado Infantil. Para mais informações, você acesse www.discipuladoparobrasil.com.br. Essa oficina estará ocorrendo dos dias 21 a 23 de fevereiro. Participe! Nós também queremos deixar aqui avisado que os nossos podcasts são quinzenais. De 15 em 15 dias você terá um podcast a respeito de teologia com uma perspectiva da teologia pentecostal, porque todos os participantes aqui são teólogos pentecostais que estudam, que pregam, que ministram, que dão aula nas escolas bíblicas dominicais das Assembleias de Deus e de outras igrejas também que são pentecostais e se distinguem por seu pentecostalismo, por sua teologia. Outra coisa também, você pode nos encontrar nas redes sociais. O nosso Facebook está lá, nossa página, e é só você procurar Pentecast que você já encontra. Você também pode nos encontrar no Instagram, @Pentecast, e também nós temos um canal do YouTube, também nós divulgamos ali os nossos áudios para que você que não está acostumado a ouvir no Spotify ou outras plataformas, você pode também compartilhar os nossos áudios no YouTube também para as pessoas que não têm acesso a essas outras plataformas. Você quer ajudar o Pentecast? Você pode nos ajudar também. Você pode nos ajudar primeiramente orando por esse ministério, orando pela nossa vida, para que nós venhamos continuar a compartilhar aqui a nossa teologia pentecostal. Você também pode nos ajudar compartilhando esses áudios, alcançando pessoas que não conhecem ainda o que é podcast, mas as pessoas podem ter acesso, como foi falado aqui, através do YouTube, através do Spotify e outras plataformas também, que futuramente nós estamos, cada dia, estamos promovendo aí para que venham estar também em outras plataformas. Você pode também nos ajudar curtindo e comentando os nossos podcasts. E neste podcast que está ocorrendo aí sobre o batismo do Espírito Santo, comente que nós vamos estar interagindo com vocês para que venha ter cada vez mais crescimento a respeito da teologia. Outra forma que você pode nos ajudar é clicando no link da Amazon que está no nosso site. Você comprando por este link, você nos ajuda, nós temos uma comissão pela Amazon, e essa comissão, toda a comissão da Amazon, será direcionada a adquirir livros para sorteios aqui no site do Pentecast e também nas nossas redes sociais para as pessoas que são nossos ouvintes, nossos seguidores. Então nos ajude. Se você quer comprar alguma coisa na Amazon, tem eletrônicos, tem livros, você compre e estará nos ajudando. Ou se você quer nos abençoar de outra forma, você pode semear na nossa vida. No nosso site aí, Pentecast, nós temos um linkzinho ali que se chama Semeie. Ali você pode ofertar 5, 10 reais, 2 reais, qualquer oferta que você sentir no seu coração para estar nos ajudando, será bem-vinda, porque nós queremos que essas edições dos nossos podcasts sejam feitas por um profissional. Ainda nós mesmos estamos editando, e é uma complicação um pouco grande para fazer edição, porque demora. Então, se você quer nos ajudar nesse sentido, também nós queremos uma nova plataforma para o site e cada vez mais estar trazendo mais conforto para você, ouvinte. Se você quer nos ajudar nesse sentido, você tem toda a liberdade, vai ali, nos ajude ali com 5, 10 reais, 20 reais por mês, ou uma oferta voluntária também. Muito obrigado a todos aí, segue aí o podcast que está bem interessante, esse assunto sobre o batismo do Espírito Santo. Então, pessoal, para nós iniciarmos aqui o nosso bate-papo sobre o batismo no Espírito Santo, nós podemos começar com o que é batismo no Espírito Santo? Batismo com o Espírito Santo nada mais é do que a crença na doutrina teológica pentecostal que ensina, né, a espiritualidade, a experiência com o Espírito Santo. Segundo, de uma forma figurada, batismo com o Espírito Santo nada mais é do que a imersão no poder do Espírito de Deus. Essa manifestação sobrenatural que nos leva a ter uma experiência além e pós-conversão. Seria isso aí. Então, pegando o gancho aí do Gilian, o batismo com o Espírito Santo já era uma promessa prevista também desde a antiguidade do Antigo Testamento, e hoje vê-se também como uma evidência aos crentes desde a igreja primitiva, e ela continua nos dias de hoje como a capacitação divina, conforme vai ser falado aqui posteriormente no podcast. Então é isso mesmo, pessoal. Como diz o pastor Antônio Gilberto, de saudosa memória, ele diz assim no livro Verdades Pentecostais: o batismo no Espírito Santo é um revestimento e derramamento de poder do alto, com a evidência física inicial de línguas estranhas, conforme o Espírito Santo concede pela instrumentalidade do Senhor Jesus, para ingresso do crente numa vida de mais profunda adoração e eficiente serviço de Deus. Claro que nós estamos aqui falando do batismo do Espírito Santo, e muitas perguntas que nos fizeram no nosso perfil do Instagram foi sobre as línguas estranhas, mas não teria como nós falarmos aqui sobre batismo e sobre línguas, porque são assuntos bem complexos e bem grandes também. Então nós vamos ter um podcast que vai ser falado somente sobre as línguas, talvez nós até vamos dividir evidência inicial e línguas estranhas, dom espiritual, para nós termos um tempo maior para falarmos sobre estes assuntos. Então o batismo do Espírito Santo, ele é essa doutrina mesmo, né? É uma doutrina teológica pentecostal que fala sobre um revestimento de poder. E nós colocamos aqui, para nós termos uma compreensão, o que não é batismo, o que não seria o batismo no Espírito Santo. Por que que o batismo no Espírito Santo não pode ser colocado como regeneração? Bom, Bill, então, só tem uma observação aqui a respeito do que é batismo com o Espírito Santo. No livro Batismo do Espírito Santo, um debate entre as tradições, Stanley Horton, ele diz assim que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência pessoal, intensa e observável, e não somente uma doutrina. Então, não é apenas uma doutrina, mas é uma experiência pessoal e observável. Era essa questão aí. Então, por que que a regeneração não é batismo com o Espírito Santo? Porque nós, pentecostais, acreditamos que o batismo com o Espírito Santo, ele é uma experiência pós-conversão, pós-regeneração. Por isso, justamente, que o batismo, segundo a nossa doutrina pentecostal, ele não é comparado ao batismo, à regeneração, porque a regeneração é o ato da salvação. E o batismo no Espírito Santo seria uma experiência pós-salvação. Seria isso aí, no meu ver, né? Muito bom, muito bom. Cara, a colocação foi ótima. E que vale ressaltar que após a conversão, ela acontece, ou em poucos casos não acontece, é a regeneração, né? O crente, ele é regenerado, ele é apto. A regeneração é um ato de purificação. Paulo, ele vai chegar a dizer: regenerados pela palavra. Você vê um ato de purificação conforme o entendimento da palavra de salvação. E você vê que os atos de batismo com o Espírito Santo, ele acontece através dos crentes já salvos, já regenerados, melhor dizendo. Então, falando sobre essa questão de regeneração, muitos teólogos pentecostais, eles fazem a diferença de batismo pelo, batismo no ou com. Por isso, a minha fala no início, que eu sou batizado pelo e batizado no Espírito Santo, mas eu creio num só batismo. Isso nós vamos, num só batismo, nós vamos falar um pouco mais no final. Mas vamos falar aqui concernente a batismo pelo. Na Bíblia Sagrada, está lá escrito em 1 Coríntios 12:13. Trouxe aqui três versões, Almeida, Corrigida Fiel, diz assim: pois todos nós fomos batizados em um Espírito. A NVI vai dizer da seguinte forma: pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. Mas a NVT, que é a principal aqui, que é a última versão mais atual, ela diz assim: mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito. E essa é a questão do batismo pelo Espírito. Porque na visão de Paulo aqui, o batismo que faz parte do corpo, faz nós ingressarmos no corpo de Cristo, ele é feito pela instrumentalidade do Espírito, o Espírito que faz com que nós venhamos fazer parte agora do corpo espiritual de Cristo. Então, o batismo pelo Espírito Santo é o batismo que nós somos batizados no corpo de Cristo pelo Espírito. O instrumento é o Espírito Santo. Já o batismo que nós estamos falando aqui, que é o batismo pentecostal, ele é um pouco diferente. Os teólogos pentecostais, eles preferem mais batismo no Espírito Santo, mas a Bíblia vai trazer o batismo com o Espírito Santo. Lucas 3:16 6, que é o próprio João Batista dizendo, ele vai dizer assim, ó: eu vos batizo com água para arrependimento, mas virá um que é maior do que eu, e ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Veja que nesse batismo, não é um batismo pela instrumentalidade do Espírito, mas a instrumentalidade desse batismo é o próprio Senhor Jesus. Então há uma diferença entre o batismo, que a instrumentalidade é o Espírito, que é lá o que Paulo fala, e o batismo, que a instrumentalidade é o Senhor Jesus, que é o batismo que nós estamos falando aqui. E o próprio Jesus vai dizer em Atos 1:5, ele diz assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Vós sereis batizados por quem? Pelo Espírito. Não poderia dizer assim: o Espírito vai batizar com o Espírito. Ficaria meio ilógico. E como o Gillian falou que o batismo é imersão, né? Por isso que os pentecostais, eles creem que batismo no Espírito Santo seria algo muito mais próximo do original, porque o próprio texto dá a intenção de dizer desta forma. Porque eu não posso dizer assim: Jesus vai te emergir com o Espírito Santo. Seria mais lógico dizer: Jesus vai te emergir, que é imersão no Espírito Santo, que é justamente esse derramar do Espírito Santo que nos capacita para a obra. O batismo do Espírito Santo não é a regeneração. Há uma diferença entre regeneração e o batismo. Agora, sobre a santificação. O batismo do Espírito Santo é uma santificação? O salvo, quando ele é batizado do Espírito Santo, ele se torna santo pelo batismo? Obviamente, nós cremos pela palavra de Deus. Se você fazer uma introdução doutrinária em relação à santificação, o batismo do Espírito Santo, ele serve como uma evidência para os gentios. Nós vemos isso, essa evidência, tanto em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo ele desce como fogo e entrega a capacitação divina, e essa evidência do falar de línguas, e os gentios se aproximaram para ver o que estava acontecendo. Você vê ali um fato proporcionado pelo próprio Deus para que os gentios venham conhecer, venham se aproximar, e logo depois nós vemos aí pregações acontecendo como a de Pedro. Eu vejo mais o falar de línguas estranhas, além de ser uma capacitação, eu vejo sendo também como uma evidência. Mas isso não significa necessariamente que aquele que é batizado no Espírito Santo, ele é santo. É um dom, e Deus ele derrama na medida que quer, e ele usa da forma como quer, e muitas das vezes. Então, não necessariamente, não é um selo de santidade para o crente que usa o dom de línguas, né? O crente que é usado em línguas, ele não significa que ele é santo, basicamente isso. É, bem falado. Realmente, a santificação é um processo contínuo na vida do crente. Então, eu acredito, e a própria Escritura ela afirma, que a experiência do batismo com o Espírito Santo, ele vem com o objetivo de capacitar o crente com um poder sobrenatural para que ele possa servir, para que ele possa fazer. Você pode ver que quando os discípulos recebem o Espírito Santo em Atos 2, eles começam a pregar com ousadia, com intrepidez, com autoridade, e é isso justamente o que o batismo com o Espírito Santo produz no crente. A santificação, ela nada mais seria de um dos processos da soteriologia, da salvação, o fato de você se arrepender, se converter, regenerar e passar por esse processo de santificação até a glorificação. Então é um processo que, embora o Espírito Santo opere, ele é diferente do batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque o batismo ele vem para dar uma capacidade sobrenatural. Você vai ver que todos os crentes no Novo Testamento, após receberem a salvação, eles vão manter uma vida de santidade, uma vida de separação do que é impuro, do que é profano. Agora, a intrepidez, a ousadia, a autoridade, coragem de poder sair das quatro paredes e caminhar por lugares onde eles saberiam que a morte esperava, isso somente uma capacidade sobrenatural que o batismo com o Espírito Santo produz. Então, o batismo ele é totalmente diferente de santificação. A santificação, como eu disse, é um processo diário até a glorificação. Agora, o batismo com o Espírito Santo, ele já capacita instantaneamente o crente com poder e ousadia para pregar o evangelho a toda criatura. Essa questão, como a gente está falando, é bem interessante, justamente porque muitos pentecostais, antigamente, vamos dizer assim, da linha primitiva, eles colocaram em escritos pentecostais que o batismo era uma santificação, até porque muitos vieram do metodismo, do movimento Holiness, e que era um movimento de santidade. Neste movimento, eles falavam sobre a questão da santificação plena, né, santificação integral, e até chamavam essa santificação de uma segunda bênção, e por isso que muitos confundem isso, né? Acho que o batismo é uma santificação, mas como nós vimos aqui os nossos irmãos falando, o batismo não é uma santificação. Eu trouxe uma palavra aqui de um teólogo bem conceituado, que é chamado de P.C. Nelson, no livro Doutrinas Bíblicas. Ele diz da seguinte maneira: o batismo no Espírito Santo santo, não deve confundir-se com a santificação, como fazem muitos, pois em João 15, 3, lemos o seguinte: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O batismo do Espírito Santo pressupõe que o crente é limpo aos olhos de Deus, e a santificação se diferencia do batismo no Espírito Santo, da mesma maneira que o processo de limpar o copo se diferencia do processo de enchê-lo. E no batismo no Espírito Santo, o crente é cheio da presença divina. Então há essa diferença. Até porque, se nós analisarmos uma igreja que tinha bastante poder espiritual de manifestações carismáticas, que era Corinto, nós vimos que essa igreja, ela não era uma igreja santificada, porque a santidade, ela tem por fundamento o amor. E era uma igreja que tinha muitos problemas. Uma ponderação que eu queria fazer, achei interessante fazer, foi a seguinte: quando se falava que nos dias anteriores, né, nos anos anteriores ali, era uma evidência de santificação, ou seja, aquele que fala línguas estranhas é considerado uma pessoa santa. Imagina se ali num culto, aquele, talvez é um termo que poucas pessoas gostam de usar, aquele êxtase, né, todo mundo falando línguas estranhas, ou então aquela pessoa que se destaca no culto falando línguas estranhas, ou então até mesmo interpretando línguas estranhas, é considerado uma pessoa santa. Então é reverenciado pela sua santidade, porque usa o dom de forma evidencial, que todos vejam. E isso acaba tornando um elitismo dentro da igreja, né? Uma elite. Então as pessoas que são mais usadas nesse dom, são mais usadas nesse dom, são pessoas que são consideradas santas, entre aspas. É, e isso me lembra um livro que eu li uns meses atrás, o nome dele é Raízes Judaicas, né? É o Daniel Juster, se não me falha a memória, ele é um judeu messiânico, e ele trata esse assunto sobre elitismo, né? É claro, na perspectiva da igreja do primeiro século, que quando muitos crentes ali se convertiam, os gentios estavam se convertendo, é aquele fato que você vê em Atos, tenta fazer com Tito, ele tinha que passar pela circuncisão. E os crentes que eram circuncidados eram considerados as pessoas de santidade, eram espiritualmente superiores. Então, você vê que esse comportamento, ele vem se repetindo, esse comportamento, ele se repete. É nessa parte que eu queria só trazer um agregamento. Você vê que essa evidência aparente traz uma sensação de santidade no decorrer da história, mas na verdade é aquilo que a gente falou anteriormente, isso é um instrumento dado por Deus, um dom, e Deus ele usa conforme ele bem quer, né? É sua soberania estar sobre a igreja, principalmente na manutenção da igreja. E nós somos esse meio. Então você via isso. Então muitos não conseguiam se converter ao judaísmo messiânico, porque tinha alguns judeus ortodoxos ali falando que para aceitar Jesus você tinha que circuncidar. Então eles ficavam só mesmo, forma figurada falando, entre as portas da sinagoga, ouvindo da palavra, mas não viravam igreja de Cristo por causa disso. Porque existia uma elite que evidenciava uma santidade através de uma aparência. Isso aí é um comportamento que se repete, muda a forma, mas ele, a sua motivação é quase sempre a mesma, né? Era isso que eu queria trazer para vocês. Ah, excelente, porque a gente vê isso também, né, na própria igreja de Corinto, como a gente mencionou aqui, que eram manifestações de espiritualidade. Tem gente que acha que ser batizado ou falar em línguas é uma manifestação de santidade, uma manifestação de espiritualidade, né? Deixa eu tratar aqui uma coisa que a gente já vem falando já desde o início, que o propósito do batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder para capacitação do serviço. Isso está bem claro já desde o início. Agora um dos nossos seguidores, ele fez a seguinte pergunta: uma pessoa, ela precisa ser batizada com o Espírito Santo para ser separada ao ministério? E isso é treta, e quero ver o que vocês têm a dizer sobre isso. Não existe base bíblica nenhuma para que você seja separado ao ministério, você seja batizado com o Espírito Santo. Pode ver que quando foi se necessário ali separar os diáconos para servir as mesas, um dos pontos principais para se tornar um diácono era ser cheio do Espírito Santo. Não está falando que deveria ser batizado com o Espírito Santo. Então, eu penso que não. Eu acho que o batismo com o Espírito Santo, ele não vai você não vai ficar mais poderoso ministerialmente. Já tem um ministério. A única coisa que você não vai ter é a ousadia, a intrepidez e o poder para testemunhar que o batismo com o Espírito Santo pode trazer, né? Ser cheio do Espírito Santo, aí você entra na hermenêutica de Paulo e Lucas, que muitos aderem a lados, mas na verdade os próprios se complementam. O Espírito Santo, majoritariamente falando, Paulo, ele diz que o Espírito Santo é aquilo que está lá em Gálatas 5. É algo mais até no aspecto moral. você ser cheio do Espírito Santo. E eu acho que o contexto de Atos ali, dos diáconos, que quando se trata dos diáconos ali, ser cheio do Espírito Santo estava relacionado àquilo, esse tipo de urgência. Nem tanto nessa evidência de falar em línguas, em outras línguas, em línguas estranhas, mas sim nas atitudes que representava no aspecto que tinha um peso social, então, socialmente falando, ser cheio do Espírito Santo. E se você vê a maioria, ou então quase todos que estavam ali em atividade, que Lucas ele registra em Atos, eles eram batizados no Espírito Santo, eles falavam em línguas, mas a urgência ali era muito maior. Mas não há base para dizer que para ser separado para o ministério você tem que falar em línguas, você tem que ser batizado no Espírito Santo. Penso que até mesmo pelo fato de que eles vão agora mexer com parte monetária, né? É eles que vão ser responsáveis por distribuir toda a renda às viúvas. Por isso que ali no capítulo 6 de Atos ainda, né, o texto diz que deveremos escolher 7 homens com bom testemunho, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, né? Primeiro, sabedoria para que eles possam lidar com aquilo que eles vão ter nas mãos para distribuir. Segundo, cheio do Espírito Santo para que eles possam influenciar, ser homens de Deus, responsáveis. E eu penso que é nesse sentido aí, porque, como disse o nosso irmão, o Giovanni, eles já haviam recebido o batismo com o Espírito Santo no Pentecostes. Muito bem colocado, até porque se nós formos ver na questão até de Paulo, quando ele vai falar sobre a separação de diáconos e de presbíteros lá, quando está lá em Timóteo, ele não vai citar nada referente ao batismo com o Espírito Santo. Só que há divergências nesses pontos, porque muitos acreditam que o termo cheios do Espírito Santo é um termo que o próprio Lucas se apodera para falar sobre o batismo. Então há divergência entre os teólogos a respeito disso. Porém, Paulo, como ele complementa, ele não vai tratar nada disso, então fica, por isso que eu falei que era uma treta, né? Fica uma divergência entre os teólogos a respeito deste assunto. Agora nós vamos entrar numa base aqui um pouco mais bíblica, que seria quais são as bases do batismo no Espírito Santo. Será que nós, pentecostais, nós cremos no batismo somente por causa de uma experiência, ou será que há alguma evidência bíblica a respeito do batismo? E nós vamos trazer alguns textos aqui, não sei se vamos conseguir falar de todos, né? Mas vamos tratar aqui, primeiramente, sobre o principal texto que o pentecostal vai tratar sobre o batismo, que é Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 4. O príncipe e o dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, ao quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Muito bem, então, diante desse texto, como é que nós podemos colocar a nossa base de teologia pentecostal? Eu colocarei aqui primeiramente que a pergunta que se faz é a seguinte: os discípulos, eles já eram convertidos nessa experiência ou eles se converteram a partir dessa experiência? Não, eles já eram, né? Já tinham tido essa experiência da salvação, até mesmo quando Jesus ressuscita e aparece para eles. Jesus tem um momento lá em João que Jesus diz: ó, recebam o Espírito Santo e sopra sobre eles. Então, eles já haviam se convertido, eles já haviam tido a experiência da salvação crendo no Senhor Jesus, vendo o seu sacrifício. Então, esse recebimento do batismo com o Espírito Santo em Atos 2 ali, nada mais é do que esse revestimento, essa experiência que vem pós-salvação. Os discípulos já eram salvos, né? Já tinham tido essa experiência com Jesus, já tinham tido esse momento com ele. Depois de mais dessa ressurreição, eles ficam mais 40 dias, mais ou menos, a 500 irmãos. Então, não existe, eu penso que não existe nenhuma base para dizer que não eram salvos. Justamente, então nós vemos que se eles já eram salvos, o próprio texto de Atos capítulo 2 mostra que a experiência que eles tiveram com o Espírito Santo foi uma experiência pós-conversão, né? Não foi uma experiência que eles tiveram e se converteram a partir disso. Jesus vai dizer em João 13:10, diz assim, ó: disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Então o próprio Jesus testifica que os discípulos já estavam limpos, Lá em João 17, 7, 8 vai dizer que Jesus orando vai dizer: Pai, eles creram que tu me enviaste. Então eles estavam limpos, eles creram. Então todas são linguagens mostrando que os discípulos, eles já haviam se convertido. Jesus diz lá em Lucas, né, próprio Lucas citando isso, que quando eles voltam daquela pregação, Jesus fala: olha, vos alegrai porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Quer dizer, vocês são salvos. Então a experiência de Atos 2 mostra que é uma experiência pós-conversão. Essa é a primeira palavra que nós temos aqui referente a textos que a Bíblia nos fala. Outro texto que nós temos aqui é o chamado Pentecostes Samaritano. E esse é o texto mais forte referente à teologia pentecostal. Está lá em Atos, capítulo 8, do versículo 14 ao 18. O versículo 12 também nos dá um parecer. Então, o Julian Amaral pode ler para nós Atos, capítulo 8, do versículo 14 até o 18. Ora, quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que Samaria tinha recebido a palavra de Deus, eles enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que eles pudessem receber o Espírito Santo, porque ainda não havia descido sobre nenhum deles, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então eles impuseram as suas mãos e eles receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Uma coisa que eu achei interessante aqui foi em relação ao propósito de ir até eles para que houvesse o batismo no Espírito Santo. Então houve-se ali a oração em posição de mãos e eles receberam ali o batismo no Espírito Santo. Aí sabe qual texto que eu faço o link aqui agora? Com Atos capítulo 19, não sei se o Anderson já ia falar ele. Atos capítulo 19, você pega do versículo 6 em diante, que fala aqui, ó, que Paulo impôs a mão neles e o Espírito Santo fez com que eles falassem outras línguas e profetizassem. E Lucas, ele escreve que era ali 12 varões, né? Se você fazer, pelo que eu percebi aqui, no contexto, você vê que eram 12 e foram cheios os 12, com o mesmo propósito, com a mesma finalidade de ir para que eles fossem batizados, que eles só eram batizados no batismo de João Batista, que era o batismo em águas. E Paulo aparece semelhantemente com o propósito de Atos 8, semelhantemente, aliás, o mesmo propósito, né? E através da oração, dentro desse propósito que é atingido, que é o falar de línguas. Eles já eram salvos, então, essa manifestação do Espírito Santo, porque Felipe vai lá, ele prega, e eu acredito que a imposição de mão nada mais era do que para encorajar a fé deles cada vez mais, e não, essa é novamente uma experiência pós-salvação, penso eu. Realmente, nós vemos, como eu falei do versículo 12, diz que eles creram em Jesus, né? Eles creram nas palavras de Felipe, como o Julian falou, e eles, em Atos 14, como o Julian leu, diz que eles receberam a palavra, e também vai dizer que eles eram batizados em nome de Jesus. Então eles eram batizados. E uma questão que o Julian falou sobre a imposição de mãos, não tem como as pessoas falarem que os samaritanos, eles receberam o Espírito Santo para serem salvos, porque não há nenhuma base bíblica para dizer que as pessoas, elas são salvas pela imposição de mãos. Então, não há registro falando: olha, elas foram salvas porque os apóstolos foram lá e impuseram as mãos sobre elas. Não há nada relacionado a isso. Então nós cremos que a imposição de mãos justamente é para o recebimento do Espírito Santo. Aí a pergunta: eles não tinham o Espírito Santo? Não, eles tinham o Espírito Santo, mas quando o Lucas ele fala eles receberam o Espírito Santo, eles vão receber o Espírito Santo, é uma expressão própria de Lucas para mostrar a respeito deste revestimento de poder que Lucas está citando desde o seu evangelho e começa a falar um pouco mais a respeito de em Atos dos Apóstolos. Então nós vamos falar mais para frente em outro podcast, eu só prometo que podcast mais para frente, mas nós vamos falar a respeito da teologia de Lucas para nós entendermos um pouco mais essa questão da teologia de Lucas. Mas Lucas, como o próprio Giovanni falou, ele não diverge de Paulo. Paulo e Lucas, eles se complementam, mas cada um está tratando de um ponto de vista. É mais ou menos quando você pega uma montanha, por exemplo, Monte Everest, e o Julian está de um lado do monte e eu estou do outro lado do monte. O Julian vai citar o monte, vai falar do monte, na perspectiva que ele estiver olhando para o monte. Eu vou falar na perspectiva do outro lado do monte. Mas a gente está falando do mesmo monte, só que de perspectivas diferentes. Assim, Lucas e Paulo, eles tratam do Espírito Santo dentro de perspectivas diferentes. E quando o Lucas está falando sobre ser cheio do Espírito Santo, ou receber o Espírito Santo, ou derramamento do Espírito Santo, são expressões que estão relacionadas ao revestimento de poder que nós estamos falando aqui a respeito do batismo. E esse texto mostra muito bem isso. Outro texto, como isso. O próprio Giovanni já citou. Não, pode falar. Pode falar. Só ratificando aqui, complementando o que você está falando, isso quebra, né, a ideia de que tudo é recebido no batismo das águas, a declaração pública da salvação. Então isso prova que você vai ver em Atos 8, versículo 4 e 5, diz assim: e assim os que andavam dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Então, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unânimes prestavam atenção às coisas que ele falava, ouvindo e vendo os milagres que ele fazia. Então essa multidão, ela ouviu a mensagem do evangelho, ela creu, só que Filipe sabia que eles precisariam de uma manifestação, de um recebimento de poder, e com certeza vai chamar os apóstolos, creio eu, por uma ação de reconhecimento de uma autoridade maior, né? Os apóstolos que estavam ali, e os apóstolos vêm e confirmam os samaritanos agora não fora da salvação, mas incluídos na salvação, já que por muito tempo eles eram rejeitados pela cultura judaica e pela religião judaica. Agora o cristianismo não vem para separar, vem para unir, né? Ele une a todos, judeu, grego, romano, e agora, além de eles receberem esta salvação, eles vão receber um poder sobrenatural para que eles possam fazer aquilo que Jesus mandou fazer. Então, no capítulo 8, versículo 4 e 5, nós temos Filipe pregando. Já nos versículos 14 ao 18, nós temos eles recebendo o poder do batismo com o Espírito Santo. Muito bem colocado. Porque se for a questão de salvação, o que acontece em Atos 8, 14, nós vamos entrar no questionamento da seguinte maneira. Os samaritanos, eles creram sem o Espírito Santo? Então, se eles creram sem o Espírito Santo, a depravação total, que é uma crença tanto assembleiana, pentecostal, arminiana, calvinista, ela cai por terra. Então, a pessoa, ela tem poder inerente em si mesmo para crer antes da manifestação do Espírito Santo. Então, essa questão daí que entra em divergência. Outro texto, como eu ia citar antes, que o Giovanni ele falou, está lá em Atos, capítulo 19, versículo 1 ao 6. Nós não vamos ler esse, que o Giovanni já falou, até por causa do tempo, e só que o texto vai dizer também de Paulo indo ao povo de Éfeso, e chega lá, tem os discípulos, o termo vai dizer, né? Discípulos de Jesus, discípulos são discípulos de Jesus, que conheciam o batismo de João, que era o batismo em águas, mas ainda não haviam recebido o Espírito Santo. E Paulo faz a seguinte pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Se fosse para nós hoje, nós íamos chegar para Paulo e falar: Paulo, você está com algum problema, não tem como crer sem o Espírito Santo. Mas aí nós entendemos que, mais uma vez, é a expressão de Lucas. E o interessante nesse texto, que esse texto de Atos 19 ocorre 25 anos após o Pentecoste original de Atos capítulo 2. Então isso cai por terra a questão que falam que a manifestação que ocorreu em Atos é somente no início da igreja para mostrar autoridade apostólica, porque este evento de Efésios ocorre 25 anos depois. Interessante que quando Paulo chega, ele não pergunta, né? Ali em Atos 18, ele não pergunta se eles já eram crentes, ele não pergunta se eles em nenhum momento Paulo pede para que eles se arrependam. Paulo entende que eles já tiveram uma experiência, talvez a mesma de Apolo, né, que lá no capítulo, no versículo 25 do capítulo 18 vai dizer que Apolo era um homem instruído no caminho do Senhor. Então talvez esses 12 também já haviam sido instruído no caminho do Senhor. Então, já receberam a salvação, já eram salvos, mas ainda faltava algo que viesse capacitar ele com um poder sobrenatural. E você pode ver que Paulo, da mesma forma que Pedro lá nos samaritanos impõe as mãos e o Espírito Santo vem sobre eles e fala em línguas, não diz o texto, mas subentende-se que eles falaram em línguas, aqui em Atos 19 também diz que Paulo, pondo a mão sobre eles, veio sobre eles o Espírito Santo e eles falaram em línguas. Então você veja que a experiência da salvação, eles já tinham, já creram, já ouviram. Agora, quando eles recebem o poder do Espírito Santo, que é o batismo, esse revestimento de poder que faz com que o crente tenha mais autoridade, como eu estou sempre falando aqui, ousadia, coragem de falar, você vai ver que através, depois desse versículo, você vai ver que a cidade de Éfeso, ela foi totalmente impactada, né? Você vai ver que os bruxos pegaram os seus livros e queimaram em praça pública. Houve uma grande revolta dos fabricantes de imagens da deusa Diana. Tudo isso por quê? Porque Paulo coloca as mãos sobre eles e eles agora começam a anunciar com ousadia. Paulo já também com ousadia, e a sociedade começa a se impactar. Então, como o Giovanni falou no começo do podcast, o batismo com o Espírito Santo, a evidência inicial de falar em línguas, ela é uma experiência para visível ao pecador, aqueles que ainda não conhecem a Jesus. E isso vai acontecer ali. Então eu penso o seguinte, é uma necessidade urgente, não apenas de nos contentarmos com a salvação, mas de recebermos esse poder que está à nossa disposição, como Pedro disse lá em Atos 2. É, isso que está acontecendo aqui é profecia lá de Joel. E essa bênção, esse batismo, esse poder é para todos aqueles que estão perto, os que estão longe e a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então você veja, enquanto eles não receberam esse batismo com o Espírito Santo, eles estavam ali, viviam a sua vida cristã e não havia um impacto missionário, evangelístico, de mudança na sociedade. A partir do momento que eles recebem esse poder do Espírito Santo com o batismo, com a evidência de falar em línguas, a cidade é totalmente inflamada pelo poder do Evangelho. Tem mais um texto que é bem divergente relacionado a Atos capítulo 10, que vai falar sobre a casa de Cornélio. Então ali na casa de Cornélio nós vemos que Pedro está pregando e no momento da pregação a Bíblia diz que eles recebem o Espírito Santo e começam a falar em línguas. Eles eram convertidos ou eles se converteram no momento do batismo? Porque tem pessoas que falam assim, que nós cremos que o batismo é pós-conversão, mas também entendemos que o batismo ele pode acontecer no momento da conversão. O que vocês acham a respeito disso? Então, Bill, essa experiência também é após salvação. Eles já eram salvos, talvez não todos. Não todos, mas uma grande parte da família de Cornélio, o próprio Cornélio, já tinham essa experiência da salvação. É lógico que o texto não vai mostrar como ele chegou a esse conhecimento, mas o fato é que faltava algo diferente para ele ali. Você vai ver na narrativa de Pedro no capítulo 11, quando Pedro vai narrar aos apóstolos e à comunidade cristã a experiência dos gentios, porque aqui nós temos os gentios recebendo o batismo com o Espírito Santo. Nós temos primeiro os discípulos lá em Atos 2, aí nós temos os samaritanos e depois nós temos os gentios. Essa experiência que ele vai falar no capítulo 11, que Pedro repete o assunto ali, desde o início expôs em ordem para eles, dizendo: eu estava na cidade de Jope orando, no capítulo 11, e em êxtase tive uma visão, um certo vaso descia do céu, como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas e vinha até mim, sobre o qual, tendo olhado atentamente, considerei e vi animais de terra, quadrúpedes, animais selvagens, rastejantes, servos do céu. E eu ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de forma alguma, Senhor, porque na minha boca nada comum ou imundo jamais entrou na minha boca. Mas a voz respondeu novamente do céu: ao que Deus purificou, não chames tu comum. Eu creio que nessa expressão aqui, realmente eles já tinham passado pela experiência da purificação, porque a partir do momento que você agrega o corpo de Cristo, confessando Jesus como Salvador, você já começa a passar por um processo de salvação, de purificação. Então eu creio que eles já haviam se purificado pelo ato de se converterem a Cristo. Digo novamente, talvez não todos, mas uma grande maioria, e o próprio Cornélio, que se tornou um religioso temente a Deus, e o texto diz no versículo 10, como toda a sua casa. Então eu penso que sim, eles já eram batizados com o Espírito Santo, eles já tinham tido crido no sacrifício de Cristo, eles precisavam agora de que alguém com a autoridade da igreja viesse, expusesse o evangelho. E também você vai ver que Pedro não põe a mão, Pedro não coloca as mãos, Pedro está pregando, e você vai ver que o discurso de Pedro é um discurso, em partes, muito radical. Ele vai dizer: olha, Deus tendo escolhido primeiro os judeus e tal, e está pregando, e não foi para isso que o Espírito Santo mandou ele lá. Jesus mandou ele lá para que ele falasse sobre Jesus e eles fossem batizados com o Espírito Santo. Então, quando ele está pregando, do nada, diz a Bíblia que o Espírito Santo caiu. É a única expressão bíblica que você vai ver com referência ao Espírito Santo, dizendo: o Espírito Santo caiu. Em outras passagens, o Espírito Santo veio, Espírito Santo desceu, o Espírito Santo se manifestou. Aqui diz caiu. No original seria um grande objeto vindo com grande velocidade e força. É como se o Espírito Santo estivesse sendo, ó, não te chamei para ficar pregando radicalismo. Eu vim aqui para que você pregue a Cristo. Anuncie para eles o poder do Espírito Santo. Mostre para eles que existe algo além da salvação. Bem interessante essa visão. Até porque o texto vai dizer que já aparece para Cornélio e fala, olha, Deus tem recebido o que você tem feito. Aí fica um porém, né? Será que se Cornélio não era salvo, como é que Deus está recebendo o que Cornélio está fazendo? Então, Bill, outro versículo ainda baseado no capítulo 10, de que eu creio que eles já eram batizados com o Espírito Santo, que olha no discurso de Pedro no capítulo 10, no versículo 34. Ele diz assim, então Pedro, abrindo a sua boca, disse, na verdade, eu percebo que Deus não faz acepção de pessoas, mas aquele que em qualquer nação o teme e faz justiça e aceitava ele. Deus enviou a palavra aos filhos de Israel, pregando a paz por Jesus Cristo, ele é o Senhor de todos. Aí o versículo 37 diz, esta palavra que eu digo, vós sabeis, vocês sabem, vocês têm consciência, vocês têm conhecimento, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo de João pregou. Vocês sabem ainda, né, com base ainda no versículo 37, vocês sabem como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andava fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com eles. Então, a minha crença, né, a minha tese, como você disse aí, tão dourado, seria isso mesmo, ou seja, Pedro está falando, vocês sabem, eles não eram alguém que não conhecia o sacrifício, nunca tinha ouvido falar de Jesus. Pedro está dizendo, vocês sabem que Jesus, né, que Deus enviou a palavra, que Deus ungiu Jesus de Nazaré, que nós somos testemunhas e que Deus ressuscitou o terceiro dia. Então, ou seja, eles sabiam disso. E para que você saiba disso, você tem que ter uma experiência com alguém que teve isso. Então, eles não são gentios que estão adorando simplesmente por adorar. Eles ouviram alguém, alguém pregou para eles. Eles sabem a respeito de Jesus, eles sabem a respeito de Cristo, eles sabem a respeito do sacrifício, eles sabem a respeito da salvação. Então eu creio que Pedro é enviado para lá para que eles pudessem, primeiro os judeus, aí vem os samaritanos e agora os gentios, recebendo o poder do Espírito Santo, cumprindo aquilo que foi dito pelo profeta Joel, Ezequiel e Isaías, que chegaria o tempo em que o Espírito Santo seria derramado, como Joel disse, sobre toda a carne, como Isaías disse, derramado como rios. Então essa é a minha crença, assim, de que eles já tinham tido a experiência com a salvação e agora estava tendo a experiência com o batismo do Espírito Santo. Muito bem colocado aí pelo Gilian, e nós vamos para o nosso próximo ponto aqui agora. Como nós estamos tratando aqui sobre o batismo no Espírito Santo, tem muitas pessoas que são contrárias à crença no batismo no Espírito Santo e colocam alguns empecilhos. Então nós vamos ver alguns argumentos aqui que são para nós, pentecostais, são falhos, mas nós vamos colocar aqui. Primeiro ponto aqui que as pessoas colocam contra o batismo no Espírito Santo é a respeito do argumento histórico. Qual seria esse? Elas dizem que não há na história da igreja nada que aponte para as manifestações do batismo no Espírito Santo e muito mais, né? Essas pessoas dizem que não há na história nenhuma manifestação carismática do Espírito Santo, que isso é somente ocorreu no século 20, no início do século 20, com a manifestação do pentecostalismo moderno, mas não há nada na história que aponte para isso. Quando se fala em relação ao falar de línguas estranhas na história da igreja, você pegar alguns aspectos da história patrística, você vê sim alguns relatos de línguas estranhas. Na verdade, eu vi essa fonte dita pelo Gutiérrez Siqueira e pelo Silas Daniel no podcast da CPAD. Eu achei muito interessante, apesar de ser muito maçante os assuntos, mas nos dá muitos insights e abre um leque muito legal para você ver que essa manifestação do dom de línguas, ela continua existindo. Sobre o período da reforma também há essas evidências, só que é um assunto muito delicado. Por quê? Porque o que impera no mercado é os escritos reformados, então obviamente talvez a sua maioria talvez esteja mudando nos dias atuais, nos últimos anos, mas em sua maioria são livros, documentos teológicos, até mesmo históricos de cessacionistas. Então isso nos atrapalha um pouco a dar uma cavada nas evidências dos dons espirituais, principalmente no falar de línguas estranhas. Mas esse argumento de que através da história você pode comprovar de que esse dom ele não é real ou é um equívoco de interpretação teológica, ele pode ser refutado com base nesses escritos e de acordo com a fidelidade deles. Então, muito bem colocado pelo nosso irmão Giovanni, realmente, não há registro histórico, porque a maioria dos historiadores, eles não eram pessoas que se envolviam com o movimento carismático. Então, quando eu vou escrever uma história, pessoas pensam que somente envolve parte de você seguir a história, mas não, a pessoa que está tratando de uma parte histórica, ela tem tanto assunto que ela vai selecionar os assuntos que estão condizentes mais com o que ela quer trazer de história. Então, essa seleção foi justamente de pessoas que não criam, e quando elas viam essa seleção e manifestações, elas ocultavam e mostravam somente aquilo que elas queriam. Então, muitos dos historiadores que são sensacionistas, eles não colocaram essas manifestações, mas teve uma pessoa que escreveu um livro chamado 2000 Anos de Cristianismo Carismático, que foi estudar desde os pais da igreja, como citou o Giovanni, e por toda a história há manifestações de milagres, de dons espirituais e de línguas estranhas. Ele vai dizer até que tem uma fonte que mostra que até mesmo Lutero profetizava. E muitos dizem que até o seu amigo, né, Felipe Melanchthon, cria que Lutero era um profeta. E o Lutero próprio, nos seus escritos, vai dizer que ele cria que ele era a profecia de John Hus, que profetizou um século antes, que John Hus disse, vocês estão matando um ganso, que quer dizer a palavra Hus na língua dele, mas virá um cisne que vocês não vão poder tocar. E o próprio Lutero escrevendo, falando sobre isso, ele fala, olha, eu estou cumprindo essa profecia. Então mostra que Lutero cria que ele era o cumprimento da profecia e cria na atualidade deste dom para a sua época. E isso vai se mostrar por toda a história. Então esse argumento é um argumento que, se for analisado de uma maneira um pouco mais profunda, é um argumento que cai por terra. Outro argumento aqui é que diz que o batismo com o Espírito Santo, ele faz uma acepção de pessoas, porque algumas pessoas são batizadas e outras não. E esse ponto entra no elitismo, né? Que, como foi já falado um pouco sobre isso, que o batismo com o Espírito Santo, ele seleciona crentes superiores, crentes que são superiores porque agora tem um revestimento de poder. E este é o argumento contra o batismo no Espírito Santo. É bom, eu já imagino que não. Eu tenho certeza que não. Porque o Espírito Santo, ele opera exclusivamente para a glória de Jesus. Ele não vem para separar um grupo de elitista, ou melhor, ou maior, ou mais importante. A função, a manifestação principal do batismo com o Espírito Santo é justamente isso. É o serviço, é anunciar a Cristo. Então, ele não vem para separar mais crente de menos crente. O fato de eu ser batizado com o Espírito Santo significa que eu sou mais santo, sou mais crente, sou mais... Não, eu creio que o batismo do Espírito Santo, ele simplesmente ele vai despertar, ele vai acionar um desejo por fazer mais para o reino. Em relação a essa questão da acepção de pessoas, o Gilian já falou aí, essa tremenda pregação de Pedro aí, no livro de Atos, foi 10, e ele falou sobre essa questão de que Deus não faz acepção de pessoas, e isso inclusive é uma base que o Rodman Williams ele traz, sua teologia sistemática pentecostal, essa relação, Deus não faz acepção de pessoas. Se você pegar os avivamentos que aconteceram, aliás, as manifestações que aconteceram nesse período avivado da igreja do primeiro século, você vê que todos eram batizados no Espírito Santo. Os 120 foram, aqueles 12, eles foram. Então, majoritariamente, ou na sua totalidade, eles eram batizados no Espírito Santo. Uma questão que você vê que ela diverge, mas não necessariamente tira essa primazia de que Deus não faz acepção de pessoas, você vê novamente falando Paulo, quando se trata de unidade, manutenção da igreja por via dos dons espirituais, aí você vê que alguns eles têm uns dons e outros não têm esse mesmo dom, mas eles têm outros dons, porque o que importa não é em si a particularidade de ter aquele dom, mas o que importa é você ter esse dom para a manutenção da igreja e cumprir o propósito de Deus, que dizendo aqui agora, é o cristocentrismo. Cristo tem que estar no centro, ele tem que ser o cabeça da igreja, e nós somos o corpo e cada um tem uma função. Então vai chegar um momento que nós vamos deparar com crentes que estão já velhos de carreira, são crentes fiéis, são cheios do Espírito Santo no sentido paulino da palavra, e não falam em línguas, não são batizados no Espírito Santo. Nós vamos se deparar com isso. Uma coisa que nós também temos que se atentar, eu acho que tem até um pouquinho a ver com afeições religiosas de Edwards, é que a motivação de querer ter o dom, isso vai ser julgado naquele dia, no dia do Senhor, né, melhor dizendo. Muitas pessoas não recebem porque estão enquadrados naquilo que o Tiago fala. Às vezes nossas petições são para os nossos desejos egoístas. e às vezes não recebemos porque nós pedimos mal. Então algumas pessoas não recebem por achar que vai receber ou vai provar, humanamente falando, para outras pessoas que é espiritualmente superior. Isso também é algo a ser muito revisado na nossa particularidade com Deus. Eu tenho essa opinião a dizer em relação a essa questão de acepção. Então não é porque Deus faz acepção de pessoas, é porque Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe realmente o que é melhor. Como diz Paulo, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Perfeita, uma palavra forte. O interessante aí também, justamente isso, como o nosso irmão Giovanni falou aí, Deus não faz exceção. Você vai ver isso justamente ali em Atos 10, Atos 15, no versículo 8, Pedro diz assim: e Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como fez a nós, e não põe diferença entre nós e eles, purificando o seu coração pela fé. Então não há diferença nenhuma, né? E essa quebra de visória de pessoas, ela cumpre a profecia de Joel, né? Nos últimos dias, Deus derramaria do Espírito sobre toda a carne. Atos 2, ali, Pedro diz: olha, isso que está acontecendo aqui é para todos aqueles que creem. É todos, você precisa crer. Principal necessidade para receber o batismo com o Espírito Santo é crer. Então não existe diferença. Eu sou rico, eu sou pobre, eu sou negro, eu sou branco, eu sou brasileiro, eu sou argentino. O fato é você crer em Jesus para a salvação e crer nesse batismo para poder receber, porque se você não crer, não tem como você receber. Excelente colocação. E até porque se fosse exceção de pessoas, nós não teríamos pastores também, né? Porque os pastores são um ministério que está em evidência relacionado às outras, vamos dizer assim, aos outros ministérios. Então, os próprios pastores são uma classe superior, vamos dizer assim, nesse aspecto que é analisado por pessoas que são contra o pentecostalismo. E nesse aspecto, o Espírito Santo separando essas pessoas ao pastorado, isso também seria uma acepção de pessoas, mas não é dessa forma. O Espírito Santo, ele vem sobre todos, ele é para todos. Deus não faz acepção de pessoas, mas ele é soberano no batismo. Ele batiza a todos no momento certo, e o batismo com o Espírito Santo é para todos. Até porque o pentecostalismo, como nós já falamos isso em outro podcast, ele trouxe a parte do sacerdócio universal. Todos os crentes recebem o batismo com o Espírito Santo, são capacitados por Deus para daí poderem fazerem para Deus, e são manifestações que ocorrem dentro do culto. Pessoas são usadas em profecias, pessoas são usadas de diversas formas, manifestações do próprio Espírito Santo, e isso não mostra que é uma classe elitizada. São todos, como o próprio Tony Gilberto ele trata na Liberdade Pentecostais, que o batismo é para todos. Ele diz, à luz do texto que Julian citou, Atos 2,17, que é na pregação de Pedro, citando Joel, ele vai dizer que o batismo é para qualquer nação, que vai dizer toda a carne, no capítulo 2, versículo 17. São para pessoas de ambos os sexos, filhos e filhas. São para pessoas de qualquer idade, os vossos mancebos, os vossos velhos. São para pessoas de qualquer camada social, os vossos servos e as vossas servas. São para os judeus, está lá em Atos 1, 13, 14. São para os samaritanos, como nós vimos lá em Atos 8, que nós falamos aqui. São para os romanos, foi o caso de Cornélio, que nós vimos em Atos 10. São para os gregos, os gentios, que nós vimos em Atos capítulo 19. Então são até para anônimos, né? Que está lá em Atos 1, 13 a 15, que são 120 irmãos lá, que estão lá reunidos em oração, lá em Atos 2, que nós não sabemos quem são esses 20 irmãos, que estão junto com os apóstolos. E também, como o próprio Pedro fala, é para todos quantos o Senhor chamar. O batismo é para todos, então não há acepção de pessoas. Outro argumento aqui é sobre a um só batismo. Paulo vai trazer lá em Coríntios, como nós já mencionamos aqui, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Se há um só batismo, então por que os pentecostais falam sobre dois batismos? Como nós podemos interpretar essa questão de Paulo falando até mesmo em Efésios e também em Coríntios, que há um só batismo? Paulo, ele vai citar isso porque ele está falando sobre a unidade da igreja. Ele não está falando sobre o batismo com o Espírito Santo. Se nós cremos que há um só batismo, então nós teríamos que colocar de lado também o batismo nas águas, que também é um batismo. Então, no caso, seriam três batismos e não dois, como os pentecostais dizem. Então, quando Paulo está falando que há um só batismo, ele não está falando de quantidade de batismo que é relacionada à doutrina ou à teologia, mas ele está falando que há um só batismo no corpo de Cristo. Nós somos batizados num só batismo, numa unidade somente. Ele está falando sobre a questão de unidade. e não a respeito de quantidade de batismos. Até porque alguns discípulos chegam para Jesus e falam assim, ó, Jesus, nós queremos sentar do seu lado, um à direita e outro à esquerda. E Jesus pergunta assim, vocês poderão ser batizados com o batismo que eu serei batizado? E os discípulos dizem, podemos? Então, sobre que batismo Jesus está falando? Sobre o batismo da sua morte. Então Jesus está falando sobre mais um batismo, sobre batismo de morte. Então, nessa questão, Paulo ali está trazendo sobre unidade e não sobre quantidade de batismo. Nós iremos falar agora, nessa última parte, sobre quem pode receber, mas nós já citamos isso, né? Nós vimos que todos podem receber o batismo. Agora, a questão seria, como nós recebemos o batismo? Como é que nós recebemos? Como é que nós podemos receber este dom glorioso que é concedido por Jesus da manifestação do derramamento de poder para revestimento de poder para pregação e serviço no Evangelho no Reino de Deus? Baseado em Lucas 11, é o maior versículo ali, Lucas 11, 13, né? Que é um dos versículos base para que a gente possa receber. Você não precisa ser um super-homem, basta você pedir. Lucas 11, 13 diz, pois se vós, sendo mau, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E já que nós somos pentecostais, e o batismo com o Espírito Santo ele é uma experiência pentecostal, ele está baseado em uma experiência, e uma experiência pessoal, e cada um tem a sua experiência pessoal. Estava ministrando numa das igrejas, numa cidade, algum tempo atrás, e eu terminei o culto quando eu tô indo, saindo da plataforma, a moça, mais ou menos de uns 18 anos, ela me parou em lágrimas, ela estava chorando muito, porque aquele culto foi um culto onde a gente orou muito por batismo com o Espírito Santo, e várias pessoas foram batizadas, e no final ela me procurou com algumas irmãs, e ela chorando, ela tinha uns 18 anos, e ela disse assim, olha, eu estou há 15 dias em jejum e oração, pedindo para que Deus me batize com o Espírito Santo, e eu acabou o culto, eu vi pessoas batizadas e eu tô indo embora sem receber. Eu me comovi com aquilo, olhei para ela e disse assim, você crê no batismo com o Espírito Santo e que ele pode te batizar com evidência de falar em línguas agora? Ela disse, eu creio. Foi quando eu impus a mão sobre ela e quando eu orava, ela recebeu o batismo com o Espírito Santo com evidência de falar em línguas e ela saiu dali muito feliz e muito alegre, uma experiência pessoal que Deus deu a ela através do batismo com o Espírito Santo. Poxa, isso aí agora falando um pouco de pentecostalismo e experiência, né? Nós tivemos um projeto aqui na igreja em agosto de 2019 e, na verdade, era um culto que se transformou em um congresso de tantas ideias que foram chegando. Acredito que Deus ele foi nos capacitando para isso, obviamente. Nós, no sábado à tarde, fizemos um simpósio com o tema Espírito Santo, agente da igreja. O intuito era que trouxéssemos uma palestra em relação ao Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo e o seu poder, e no final orar o batismo no Espírito Santo. E houve-se também essa mesma questão que o Gilian trouxe aí. Foi muito impactante ver adolescentes também sendo batizados, chorando, e pessoas que não receberam o batismo pela tarde, mas perseveraram, receberam no próximo dia do congresso, né, no dia de fechamento, e foi muito bom. E realmente, o que o Gilian falou, eu assino embaixo aí, né, concordo com certeza. É a questão, você crê? Se a pessoa crê, já é um passo para experimentar a conclusão dessa promessa. Se você crê, você pede com fé, há uma grande chance, se assim Deus quiser, realizar esse pedido e essa experiência maravilhosa que é o batismo no Espírito Santo. Esse texto de Lucas capítulo 11, ele está justamente no contexto daquela palavra lá de Mateus capítulo 7, versículo 7, que muitas pessoas usam até de forma errônea, né? Que diz, pedi, dar-se-vos-á, batei, abrir-se-vos-á. Se você pede um pão, Deus não vai te dar uma pedra. E daí conclui-se nesse versículo 13, né? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo a todos aqueles que lhe o pedirem. Então, o pedir ali de insistência, de persistir, está relacionado ao Espírito Santo. E só pode pedir, só pode orar aquele que já é salvo. Uma pessoa que não tem a salvação ainda, ela não tem um relacionamento com Deus para pedir algo para Deus. Ela só pode pedir algo para Deus se a pessoa já é salva, se ela já tem um relacionamento com Deus. E é nesse relacionamento com Deus que a pessoa já é salva, já foi convertida, já é regenerada, que ela vai pedir, insistir, e Deus vai conceder o Espírito Santo para ela no momento certo, dentro da soberania de Deus. Deus vai conceder poder no, na evidência, como nós vamos falar isso em outro podcast, do falar em línguas aqui, mas é isso mesmo, é pedir. E outra questão aqui que vocês falaram é a respeito do crer, né? A pessoa tem que crer, né? A pessoa precisa crer no batismo para poder receber. Isso está lá em João capítulo 7, versículo 38 e 39, né? Jesus se levantou no meio da festa, que era o último dia da festa, e disse, né? Quem crer em mim, como diz as escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele cresce, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então aqui diz um texto que Jesus disse, ora, quem crer em mim, rios fluirão do seu ventre. Mas irmão Anderson, esses rios não podem ser a salvação? Aí a gente vai usar outro texto em que Jesus também vai falar sobre isso, que está lá em João, o mesmo João que falou em João 7, vai falar em João capítulo 4, quando Jesus está com a samaritana. Jesus diz para a samaritana da seguinte maneira, se você crer em mim, uma fonte irá surgir do seu interior. E eu entendo muito bem que há uma diferença muito grande entre uma fonte e rios. Uma fonte é somente aquela aguinha que sai lá no início do rio. E rios são diversos rios que inundam todo lugar. Eu faço essa diferença que eu entendo que para a samaritana Jesus está falando. Se você crer em mim, você vai ser regenerada, você vai nascer de novo. E quando Jesus se levanta ali no meio da festa, ele está falando sobre o batismo no Espírito Santo, de rios fluindo no interior, falando desse revestimento de poder. O Joel está profetizando, ele diz, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. É uma profecia que está no passado e acontece ainda no presente, né? Ela ainda acontece, essa profecia ela ainda está em andamento, ela não se cumpriu por total. Então, ela ainda está em evidência, ela ainda está acontecendo, está apto aos crentes da atualidade ainda receber. E uma coisa que o Gilian também falou em relação ao recebimento ali, né? Do Espírito Santo, você vê que eles estavam todos em unidade, né? Eles estavam em comunidade ali, no sentido de terem muitas coisas em comum, não tinha muitas ambições pessoais naquele grupo seleto ali, daqueles irmãos, aqueles 120. Esse tipo de atitude coletiva é algo que chama a atenção de Deus para o derramado do Espírito Santo sobre a igreja, né? Melhor dizendo. Então, são fatores interessantes. Você saber que a promessa ainda está de pé e você saber que a forma como a igreja se desenvolve internamente também coopera para o agir sobrenatural de Deus sobre o corpo. Quando eu falo sobre batismo com o Espírito Santo, nas aulas que eu dou aqui de médium em teologia, eu sempre cito a minha experiência, o que ocorreu comigo. Eu era envolvido com drogas e não conhecia nada a respeito de evangélicos, não sabia essa diferença, não conhecia nada desse mundo gospel, vamos dizer assim, ou do mundo evangélico. E quando eu me converti, eu me mergulhei de cabeça mesmo no evangelho. E com uma semana de crente, tinha uma irmã que nos ajudava, nos levava aos cultos, eu e minha esposa, e as línguas começaram a vir na minha mente. E eu falei pra ela, olha, essa língua tá vindo na minha mente, mas parece a língua do outro irmão, parece que eu tô imitando. Ela falou, não, o espírito é o mesmo, a língua é parecida mesmo, mas você tem que falar. E eu fiquei com isso, eu tenho que falar. E um dia em casa tava eu, minha esposa e meu cunhado, e nós estávamos orando. A gente sempre orava pra que quando ele fosse embora, a gente ia fazer uma oração, e a gente reunidos, somente nós 13 em casa, e fazendo aquela oração, eu pensei comigo, agora eu vou falar, é agora, Jesus. E eu falei uma palavra só, e eu fui inundado de uma alegria tão grande, que parecia um rio realmente que vinha. Eu comecei a rir, depois comecei a chorar, e eu fiquei uns 15 a 20 minutos rindo e chorando, e a partir dali, eu já estava tendo uma experiência com Deus, mas a partir dali, parece que algo foi muito mais forte, aquilo que estava acontecendo comigo, e fez eu mergulhar ainda mais nas coisas de Deus, me fortalecendo e estando aí até hoje, servindo ao Senhor com alegria. Então só queria trazer essa experiência, né, de como ocorreu comigo, até para que algum ouvinte está escutando esse podcast e as línguas estão vindo na sua mente e você teme isso, mas é como o texto de Lucas disse, se você está buscando pão, Deus não vai te dar uma pedra, ele não vai trazer confusão à sua mente, você tem que falar para que você venha a ser revestido de poder e poder ser batizado no Espírito Santo. Isso aí, Bill, então, muito, muito interessante a tua experiência, realmente é extraordinário. Quem nunca teve essa experiência, a gente aconselha que busque, ore e peça. Esse Espírito Santo, ele vai nos dar poder para testemunhar, não somente com palavras, né, mas com milagres, sinais e maravilhas. E é interessante que nós, pentecostais, a gente crê nisso. A gente crê que o poder do Espírito Santo ele é dado para que a gente possa pregar a Cristo, de maneira que aconteça o convencimento do pecado, vidas são transformadas e a igreja cresce. De bônus, a gente recebe essa experiência magnífica, de uma alegria transbordante, inexplicável, que só quem teve essa experiência pode falar com propriedade. Quem nunca teve essa experiência com o batismo com o Espírito Santo, de ser cheio, de falar em línguas, não pode descrever quão maravilhoso é. Por isso que nós somos pentecostais. É isso aí, gente. Muitas mais coisas poderiam ser ditas. E nós não vamos entrar nessa questão da evidência do falar em línguas, porque nós vamos ter um podcast para falar mais sobre isso, e nós estamos vendo aqui que tem bastante assunto ainda que nós poderíamos estar falando. Até o Gilian falou aqui da questão de receber o batismo para ser usado nos dons. Será que a pessoa é usada nos dons somente depois que recebe o batismo? Mas isso nós vamos falar lá no podcast sobre dons espirituais, que nós vamos iniciar um pouco mais para frente com a série Carismata, que nós vamos falar somente sobre os dons. Mas é glorioso falar sobre esse assunto e muito mais falar sobre experiências que nós tivemos. E como foi dito aqui, se você está aparecendo essas línguas, está vindo essas línguas na sua mente, você tem que falar, mas eu não sei falar. Mas você tem que falar, porque é assim que nós cremos que é o Espírito Santo concedendo. Então, meus amigos, queria agradecer a todos aí que estiveram nos ouvindo, e logo mais nós teremos mais Pentecast para você, falando mais sobre a doutrina do Espírito Santo, da doutrina pentecostal e de outros assuntos também. Vamos falar sobre salvação, então fique conosco, um abraço aí para você. É isso aí, pessoal, meu nome é Giovanni Carvalho, eu fico muito grato por essa participação, falar do nosso melhor amigo Espírito Santo, e eu espero ter uma próxima com o Gilian e o nosso amigo Anderson, nosso irmão e amigo Anderson Gilian. Até uma próxima. Tchau, tchau. É isso aí, galera. Valeu. Obrigado, Giovanni. Obrigado, Bill, pela oportunidade aí. Uma experiência extraordinária poder falar da nossa fé. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vocês, no nome de Jesus. Deus abençoe.